psicodélica, fonética, estratégia, berra, guerra, segue, enxerga, erra, acerta, peca nessa terra. Manifesta é verso, quero, berro, eco, lero, zero, vice, zero, igual zero, certo, mero, neto, teco, nero, pega, alarma, meme, eu tumulto, é caixa, bumbo, rec, gravado, mal criado, pesado, tio, é rec. É do viveiro, Cristiane, Santo André, BC, na posse, no ringue, RC, esmurra, te deixa grog. Sente a brisa, rima em frente, quente, enigma. A mente tenta hipnotiza, decifra, imã. Que atrai o posto, magnetismo tético. Sopro louco, pouco atrevido e frenético. Tô no que, flow no vi, vou agir, pode vir. Estou sim, pronto e chegou sim, logo seu fim. E toque san, rimação, gaite fã. Lenda viva, sem churran, rimatan. Talibã, veja, aniquila, pá! Pense bem pra falar dos meus. Lave a boca pra falar dos meus. Cê jogou contra e perdeu. Quem tá de volta, realidade crua. Lave a boca pra falar dos meus. Pense bem pra falar dos meus. Cê jogou contra e perdeu. Quem tá de volta, realidade crua. Ah, nós damos aqui, ah, nem passa pano pra verme, nem pra suas cri, ah, pra não procri, ah, nessa divisão nós só passa a visão dessa vida, que é só de vida, causa e problema, sonhos a crema, crise da existência. Só fé pra tremer o sistema, desmonta o esquema implantado da corte, aqui forte nos rouba, me norte, a me moda pro mal, TABD, teia massa, manobrada e punho, cerrados por nós, destravo uma glock na mente, eu destroço, osso, forte, fácil, mostro, traço, traga. Lucidez para si, progredir, mente sã. Pro clã, fez o Talibã, Saddam, almas pro Saddam. Shao Kahn é o eixo dos bélico. Num desfecho que eu não fecho e estratégico e trágico. Cético, fático, ético, tático, médico, mático. Mago é maquiavélico. Permita-me viver, falar, agir, buscar, ouvir, mudar, unir, lutar, cair. Mais forte pra se levantar, viver, chorar, sorrir. Se joga na vida, cê é louco, sem tropa. Nós dropa na obra e aposta, cassino é a prova. Hip hop, matéria, realidade, cruel, uma escola, fi. Pense bem pra falar dos meus. Lave a boca pra falar dos meus. Cê jogou contra e perdeu. Quem tá de volta, realidade crua. Lave a boca pra falar dos meus. Pense bem pra falar dos meus. Cê jogou contra e perdeu. Quem tá de volta, realidade crua.